Ei, overdose da realidade. É, parceiro. Sempre nessa história, não para. E de vontade já sou consumido. Não para, ando sumido da estrada, buscando calma. Me arrisco, perigo é muito mais a minha cara. Levei conselhos e tô à vontade. Tormento passa, mano, e fica só quem é. Quem tá de cara tá sorrindo à toa. Só quem vive a vida pode reclamar da vida. Andei juntando umas situações, alguns reflexos, fiquei de cara. É foda, às vezes me perco dentro de um lugar pequeno. Cidade grande, a vida nunca para. A cada noite eu canto no sereno, me desligando pra longe, mas o trampo é pra ontem. Correria realiza, faz acontecer. Independentes somos todos. Sou eu e você. Eles não vão aliviar porque foram com sua cara. Acorda, essa esperança é foda. Isso me incomoda. Não tô esperando reconhecimento. Já foi o tempo que faltou malícia. Tô tentando levar da melhor maneira, driblando cada um que vem querer trombar. Entre ter medo e meter marra, mano, minha virtude é sombra que me acompanha. Ensinamento se aprende na marra. Criança cresce e adulto volta a ser criança. Sinceridade é como minhas roupas. Não foi a única opção, mas foi a que caiu melhor. Eu levantei às 4 da tarde. Ainda dá pra aproveitar, o dia vai virar. Saí de casa, o ritmo é frenético e acelera cada esquina. E cada vida é uma história rara. Faça de tudo pra contar a sua, sem ter vergonha da sua origem e dos fantasmas que te acompanham. Jogo da vida, apunhaladas, 1000 graus. Atividade máxima, sagacidade, o pensamento marginal. Eu sou um perigo à sua sociedade. O jornaleiro que trabalha tarde me pede um cigarro. Me sinto um covarde de negar. Tô dando meu rolé de caô. Cansei de festa. Desci na rua pra contar estrelas, para dobrar esquinas, para tomar uma breja, para trombar umas mina, fumar o meu cigarro, falar qualquer besteira. Quem sabe aliviar essa cobrança? Meu rap é chave das minhas derrotas e minhas vitórias. É, verdade na cara de quem olha de longe achando que é mal. Aí, qualquer problema fala na minha cara. Tu não é lobo mau, então para. Ah, o papo reto é o melhor canal. É fundamento, não dá papo torto. Brisa passa o tempo, fecha, abrem-se com portas. Eu tô transbordando desse mundo, overdose da realidade. Brisa passa o tempo, fecha, abrem-se com portas. Eu tô transbordando desse mundo, overdose da realidade. Vou pelos 4 cantos da cidade. Respeito é conquistado, sempre muita fé. Humildade não se mostra ou fala. Simplesmente você é ou não, mas fique à vontade. Eu tô falando a vera, nem quero te prender. Mas não é sempre que eu falo pensamentos que vêm da alma. Então, eu não tô mais afim de me prender. A menosada dominou a área. O movimento tá forte, lucrativo, igual banco imobiliário. O aditivo é a famosa bala, cristal de luxo. Anfetamina que afeta as mina. Porra, se fosse minha filha, aí não sei não. Educação não é pagar de gala. Dentro de casa se aprende com amor e perdão. Pela rua aprende de outra forma. Ou tu vai pra vala, é sem coração. Ou tu já vem na maldade ou fica dentro de casa. Situações me fazem pensar. Amigos que se foram, outros no domínio. Ele era rico e não precisava mais. Respondeu por latrocínio. Aquela mina namorou o cara, falou que ele era sangue, mas deu caô à toa de uma ex que não deixou barato. Amor doente, fato, ela cagou, eu tô maluco. Não tô perdido, fácil, difícil. Minha função é firme e perrengue me alimenta. Com meu cigarro e uma bala de menta, hoje a pressão aumenta. No meu rolê olhando os edifícios. Brisa passa o tempo, fecha, abrem-se com portas. Eu tô transbordando desse mundo, overdose da realidade. Brisa passa o tempo, fecha, abrem-se com portas. Eu tô transbordando desse mundo, overdose. base da realidade. Overdose da realidade. Overdose da realidade. Brisa passa, o tempo fecha, abrem-se comportas. Eu tô transbordando desse mundo. Overdose da realidade. Overdose da realidade. Overdose da realidade.